Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não sabe explicar. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Nos versos que canto o amor, lapido o ódio, escala escalando a dor, rumo ao pódio. No céu Deus que vê, na terra o pecado, sofrer sem saber quem é o culpado. Ninguém é inocente, mas mente pra gente, até a esperança já virou patente. Sou São Jorge das ruas ali, nunca estou só. Quando canto meu canto me sinto muito melhor. Rap de paz, mas a guerra está aí. Se for pra chorar, então que seja no fim. Doce ilusão, iludido coração. Na fé mais um Zé, que não teve perdão. O martelo bateu, isolou mais de um. A quebra sofreu, o temporal deu jejum. Quando o corpo caiu, o inimigo sorriu. Às 3 da manhã, só a lua que viu. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Ha, denunciar, isso faz parte do rap. Mostra um bom lugar, uma saída de mestre. Problemas eu sei, a gente nunca escapou. Mas é preciso cantar, sobressaltar o amor. Tá demodê pra você, eu sempre quis isso aqui. Anos 90 foi bom, mas é preciso seguir. Minha raiz tá firmão, não me perde de andar. Vi vários rap mó bom, na carência naufragar. Gosto de gira, meu bom, da norma culta também. Saber usar é a questão, saber falar vai além. A gente sabe também, quem é que vai e quem vem. Quem tá fazendo e que nem, mas nada fez por ninguém. Se a verdade fugir, melhor é correr atrás do que pagar de bonzinho e nunca mais ter a paz. Eu sempre penso um pouquinho em tudo que conquistei. O que me trouxe aqui vai me levar mais além. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Bom dia, meu mundo, eu sou isso aqui. Meu rap é tudo, é vida pra mim. Aê, como diz Costa Costa, não sou refém do paraíso de ninguém. Valorize suas conquistas, não dê espaço pro ódio. Muito amor, nunca é tarde. Deixa as crianças viver, deixa as crianças brincar. Descalços no sol, sem maldade alguma. Correndo sem medo, sem maldade alguma. Deixa as crianças viver, deixa as crianças brincar.